sofre. Repare histórico já, pra cobrar os nossos irmãos ativos e pros pretos cofre. Capitães do mato, nascimento atrás de um bom golfe. Queria um outro buio, só que eu me sinto John Coffey. Forte, o mais preto, mais seco, gás meto, blackout. Aliás, eu tô deixando esses on-off. Pop da pampa pensando, uau, uau, pumps. Nas rimas, a ideia é ser São Bento, sal, sal, Bronx. Vim de lá, sabe como que eu vim, busão? Cobrar os boy, tipo, boa tarde, lembra de mim, cuzão? Cê chama isso de bonde, então tá bom, tigrão. Nenhuma cena se esconde porque é som de drão. O negro é lindo e com todo esse charme dom. Cê nem viu, eu roubei a cena, esquece o alarme bom. Se eu colecionasse nota boa no colégio, mas também tenho pedrado, então tô mais pra Sérgio Vaz. Eu não sou MC montado. MC e caneta em guerra civil, sou soldado. Sou ponto em campo e quando eu canto é tanto flow brabo. Meto a esperança e responsa de zumbi ter vontade. Nesses porcos, vim das batalhas com Maison. É o Hindi. Vim das batalhas igual Tyson. Só que esse Mike tá brigado com MCs que falam mais quando digitam do que quando o Mike tá ligado. Todos atrás da façanha do hit. Esses mano aí que apanha do beat. Style pesado num beat, é free Willy Vin. Não dança conforme essa música e o hit era Billie Jean. E não Yellow Green, é o terror pros inimigos. De seu lá vencendo, é isso que eu chamo de Halloween. Chutei o balde, isso é metal. O Ozzy é cover, mula de Mussum e aplaudes. A próxima dose é over, over.